descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Pra ganhar teu amor fiz mandinga e fui a dinga de um bom capoeira. Degastei na sua emoção com o teu coração. Fiz zoeira e fui à beira de um rio, você uma ceia, pão e flor, uma luz pra guiar sua estrada, pega perfeita do amor. Nossa cama parece uma teia, teu olhar uma luz que clareia, meu caminho tão qual lua cheia. Eu nem posso pensar te perder, há de mim esse amor terminar. Sem você minha felicidade morreria de tanto pena. Verdade, descobri que te amo demais. Descobri a você minha paz. Descobri sem querer a vida. Verdade, como negar essa linda emoção que tanto bem fez pro meu coração. A minha paixão ganhar teu amor fiz mandinga e fui a ginga de um bom capoeira. Degastei na sua emoção com o seu coração. Fiz zoeira, fui à beira de um rio, você uma ceia, pão e flor, uma luz pra guiar sua estrada, a entrega perfeita do amor. Verdade, descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida. Verdade, como negar essa linda emoção que tanto bem fez pro meu. Agonia. 5 horas, né? 5 horas, quando eu resolvi pular. Eu disse para minha mulher, você já pulou de ônibus andando? Ela disse, não, então você vai pular hoje. E pulamos em Botafogo. As crianças tudo pularam. Porque a gente que trabalhou, eu, por exemplo, tinha aquela onda de saltar do ônibus andando. Teve um amigo nosso de Irajá, o Paulo Avestruz, que foi pular do ônibus andando, derrubou perna de pau que estava fazendo. Betinho, não é isso? E o cara gritou lá de cima: espírito sem luz! Vamos lá. Deixa a vida me levar um samba novo que eu vou apresentar para vocês. É fácil de aprender.